she will disappear. Level 360, call number is in 1273, for label 123, that's all 0. 26, Monte 400, 21, Sagaz, Altano, Santo Brasil, 173. Sistema de 3-2-0-29, Santana Brasil, 2-4-2-5. Salvador, bom dia, o Azul 4109, informação Foxtrot, Rio de Janeiro, pronto para 4, nível 310. Só um instante, cópia, Azul. Prossiga. O nível autorizado foi o 360 para RJ, Upper Whisky 50, decolagem da 10, curva direita, da EL transição de NER. 119 decimal 35 e aciona 5533. Positivo, está autorizado o Rio, nível 360, Upper Whisky 50, decolador 10, curva direita da EL de NER. 19935 controle 5533, vamos poder 4-1. 09. Taconete 1 aprovado. Simbora aí. Azul 4109. Você Zero Um, posso ver estacionamento? Autorizado, Tipo Taxi. Salvador, o Azul 4109, está com 3 horas e 35, alternando Campinas, 5:30, aboado, pronto para o táxi. Azul está livre até o ponto de espera, chama a pronta decolagem, 1015 ajustes. 1015, chama lá pronto, 4109. O alternado confirmando a Campinas. Firmou. Não foi possível entender não, comandante, confia. Afirmativo. Só um instante, já vou atualizar. Operador Azul 4109, pode esperar, 10 pronto. 4109 está autorizado ali, ainda colar a pista 10, Edcalm. Edcalm, paciente, 4109. Azul 4109, controle 1, 9.35 aos 30.